Nessa noite eu quero convidar para estar no palco conosco, representando aí a Zona Oeste. Pode chegar mais, guerreiro. Faça o barulho para a DBS. Satisfação total. Representando a família RZO. Faça um barulho também para o Sangue Bom da Zona Sul, Heliópolis. Chega aqui, chega, sujeito homem. Happy Hood. Salve, salve. Salve, salve, pegador. Aumenta o volume que é rap do bom. E aí, meu povo? Só bababá. E aí, família? Só bababá. E aí, meus manos? Só bababá. E aí, família? Só bababá. E aí, meu povo? Só bababá. E aí, família? Só bababá. E aí, meu povo? Só bababá. Ho, ho. Só bababá. É aquele que não se rende. Segue em frente, se relaciona e compreende. Tira a maldade da mente, fortalece a corrente. Vida longa, todo descendente da semente africana. Covarde anda armado porque na mão ele apanha. Seja forte, você não precisa de maconha. De carregador, longe do álcool. Meu respeito não tá no pescoço nem no bolso. Não é cordão de ouro nem dinheiro de tolo. Eu levo na coleta todo mundo, eu tô de boa. Mulher pra mim é dama e não cachorra. Realize obras boas, Jesus não morreu pra você à toa. Agora você tem escolha, não será mais como a folha. O vento só pira, ela voa. Isso é de irmão pra irmão, sem vacilação. Você não só para ser ladrão, ser essa de vida vã. Se trabalha, estuda. Pra mim é bababá. E aí, meu povo? Só bababá. E aí, família? Só bababá. E aí, meus manos? Só bababá. E aí, minhas minas? Só bababá. E aí, meu povo? Só bababá. E aí, família? Só bababá. E aí, meus manos? Só bababá. Sou alinhado, futebol, onde do 12 sossegado. Ninguém que deu uns dois, o 16 é complicado. Assim eu vou, tipo doido, rimador de estilo corno. Tem mano que tirou, que respeitou, tá limpo ao chão. Minha quadrilha faz a rima com apoio da família. RZO tem sabotagem, negra, linha e vinha. Marrom, negro, útil, perito, ouro que muitos. Caraca, Brasilândia, Santo André, Veloso ao centro. Eu vou ao Aristão, na favela eu ouço som. Ninguém considerou, também cantou um sonho bom. Agradeço pelo dom, que abençoe em cada show. Canto meu louvor. Malandragem para mim é poder trabalhar, poder incentivar a pivetar de estudar. Com trabalho pretendo ganhar o meu dinheiro. Bem diferente do playboy brasileiro, que rouba sem pudor todo o tesouro da nação. Que compra concessão de rádio e televisão. Reprisa todo dia a imagem da besta. Educa o seu filho antes que ele cresça. Inveja, preguiça, luxúria e gula. Vaidade, mentira, os mano a bunda. Bebendo cachaça e meia fumaça. Sentado na praça, esperando a desgraça. Em minha coração peço o melhor amanhã. Em nome de Jesus, o rei. Só bababá. E aí, meu povo? Só bababá. E aí, família? Só bababá. E aí, meus manos? Só bababá. E aí, minhas minas? Só bababá. Agitações, só pra todas as raças. Aê! Zona Oeste de São Paulo, periferia de São Paulo, representando a família RZO. sul, meu lado. Representando a Vila Arapuá. Representando Heliópolis, mano. E todas as quebradas do Brasil. Faça um barulho para o sujeito homem. Rap Hood. APC16 e Rap Hood de lado a lado. Tô bem acompanhado. Aumenta o som. Rap do bom. Quem é sangue bom? Quem é sangue bom? Quem é sangue bom? Se liga no som. Aumenta o volume. Mas quem é sangue bom? Se liga no som. Aumenta o volume. Que mais uma vez. Quem é sangue bom? Se liga no som. APC 16 na área. Uma salva de palma para Rap Hood. DBS, dois bambambam que quem conhece agradece. Uma salva de palma. Satisfação total. Firmeza na rocha.